cabeça pra machucar. Cê é jogo dourado, bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas. Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber que tem outro alguém com você, ganhando seus abraços e seus beijos. Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. O lindo momento de amor, o meu pensamento ficou. Será que no momento sente o mesmo? Empurra Portal do Arrocha. Essa é Diogo Dourado. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, já se entregou por inteiro. Um lindo momento de amor, o meu pensamento ficou.